da Senhora da Rocha. Curiosamente, estamos precisamente em plena Senhora da Rocha este ano, nesta data. Exato. Está a correr a festa. E era habitual então as pessoas daqui deslocarem-se para essa romaria? Sim, sim, sim. Que memórias é que tem? Toda a nossa família se juntava nesta altura, família residente aqui na Zona da Ajuda, não é? Se juntava toda para ir à Romaria da Senhora da Rocha. Eu penso que toda esta área envolvente, porque era uma romaria... Eu consegui estas fotografias exatamente dos piqueniques, Que se organizavam à volta festa. É verdade. E ali que a Lília partilhou comigo uma foto exatamente. Sim, partilhei consigo a família toda. É verdade. Isto era muito engraçado porque nós saíamos de manhã muito cedo, íamos a pé da Zona da Ajuda e com certeza todas as pessoas aqui na zona limítrofe faziam o mesmo que nós, iam a pé porque não havia transportes, que nos deslocávamos até à Feira da Rocha com as nossas comidas feitas no dia anterior e onde se passava um dia muito agradável, porque havia uma feira muito engraçada, havia procissão, a capela estava aberta para fazer as nossas venerações à Senhora da Rocha, que é uma imagem muito pequenina, mas muito engraçada, e depois havia concertos da banda dos bombeiros daquela zona, faziam grandes concertos, e as pessoas dançavam, cantavam, brincavam, comiam, convívio enorme, era muito engraçado. Temos esta foto em que se vê as filas para o autocarro exatamente para a Senhora da Rocha. E isto é em Algés. Não consegui. Isto é o Palácio Anjos. Sim, mas já me localizou então. Sim, é o Palácio Anjos, precisamente. Aqui do seu lado esquerdo. Exatamente. Essa dimensão que tinha, não é? Que apanhava aqui. Que apanhava o autocarro. Possivelmente. Nós não íamos de autocarro, íamos a pé. E aquilo era uma. Também se fazia a pé esse percurso. Ah, sim, sim. Eu lembro-me sempre de. Nunca fomos de transportes, íamos sempre a pé. Portanto, aquilo era mesmo que nós chamávamos uma romaria, e os romeiros vão a pé, fazem o percurso a pé. E nós íamos com a família toda, nós pequeninos, às cavalitas dos pais, do avô, do tio, nem imagina, aquilo era engraçadíssimo durante o dia. Havia muitas brincadeiras lá, eu era especialista em vender água à família, e assim toda era a gente... Era aguadeira. Dava um tostão, com uma bilha minúscula, não é? Que o meu pai me comprava lá sempre, todos os anos. Mas, claro, um dava um tostão, outro dava 5 tostões, e eu fazia ali um pé de meia, naquele dia, na andar a distribuir água. E mais ou menos, até que período é que se lembra de participar? Olha, lembro-me aí até aos meus, se calhar, 12 anos. Aquela fotografia que eu lhe mostrei, eu devia ter por volta de uns meus 10 anos. Eu lembro-me que ainda fomos. Perdeu um bocadinho de expressão? Sim, depois perdemos. Não é que tenha. Sim, também perdeu um bocado de expressão. Acho que as pessoas começaram a ligar novos hábitos, que agora estão a nascer novamente. Novamente. Curiosamente, é. Eu já depois de morar em Carnaxide fui à Romaria da Senhora da Rocha, não é? E depois de ter feito um interregno. Ainda se fazem estes piqueniques? Ainda não, penso que não, porque agora a feira está cheia de lugares onde se come. Pois. Não é necessário, naquela altura não havia os chamados comes e bebes, como nós dizemos. Completamente diferente. É completamente diferente. Naquela altura as pessoas levavam o seu farnel para passarem o dia inteiro lá. Depois apanhava-se de vez em quando assim umas trovoadas, umas chuvadas terríveis, não é? Lembro-me uma vez que a minha mãe estreou um vestido de chita, que mandou fazer de propósito para aquela festa, apanhou uma chuvada tão grande que o vestido encolheu. Encolheu! Veio com o vestido para casa muito mais curto, porque maio é o mês das trovoadas, não é? Como sabe, e então, naquela altura, era mesmo mês de trovoadas, este mês ainda não fez trovoada nenhuma, não é? Mas, de qualquer maneira, naquela altura tudo era tudo a sério e no tempo certo. Exatamente. E então não falhava, quase nunca, naquela altura, uma trovoadazinha no dia da Senhora Fazia da Rocha. Fazia parte. Passávamos ali um dia muito, muito engraçado. Claro que havia por lá aquelas cenas menos agradáveis, às vezes um ou outro que bebia como, um bocadinho mais de excesso, sempre, é? mas era muito engraçado. E era uma romaria em que as pessoas veneravam aquela imagem e muito respeitosamente andavam na procissão que percorria, portanto, toda a área da feira. Faziam as suas promessas. Faziam as suas promessas, as suas devoções, iam pôr as velas, e respeitosamente... acompanhavam a procissão e nessa altura não havia desacatos, não havia nada, mas era um dia muitíssimo venerado em toda esta zona aqui envolvente, Alcântara, Ajuda, olha, nem sei de onde vinha tanta gente, realmente, vinha muita gente. Curiosamente, tínhamos aqui a ermida de Santo Amaro, onde eu nunca fui a romaria nenhuma. Não fazia ideia. Exatamente, onde eu nunca fui, exatamente, fazer nenhuma romaria e curiosamente, porque nem os meus pais, nem a família tinham qualquer devoção. Não havia qualquer ligação à ermida de Santo Amaro, não é o Senhor Santo Amaro, era realmente a Senhora da Rocha. Ou então a Igreja da Boa Hora, que era o que nós frequentávamos quando íamos à missa, durante o ano, normalmente. Que tinha também as suas manifestações religiosas, uma grande procissão noturna, procissão muito bonita. Não posso precisar quando é que se realizava, qual época do ano, mas deduzo que fosse no verão, porque para se fazer uma procissão de noite tinha que ser de verão. E era, como é que eu digo, dizer, emocionante. As pessoas à janela punham lamparinas, não só as colchas, eram lamparinas, velas acesas, que davam um ar assim quase fantasmagórico. Aquelas janelas todas iluminadas, as colchas as mais bonitas que havia todas para fora das janelas. Um ar muito sério, muito, não é? De respeito muito, pela... Exatamente, pela muito respeitoso. E a procissão subia à Rua do Cruzeiro, também muito iluminada, com as bandas a tocar, que era sempre muito sensibilizante. A pessoa ficava muito sensibilizada para ouvir aquilo.